vai vendo. Você tem que acreditar que um homem só vai salvar o país, que Deus vai salvar o mundo. Mas pra quem os fiel acende vela mesmo é pro Silvio Santos, que é o santo protetor do milhão, vai vendo. Eu não acredito em Silvio Santos, mas também não quero acreditar no crime, tá ligado? Mas tem mão que você pra escutar o lado seu, que nem você mesmo conhecia, mano. Isso aí, sonha com a poeira que passa e vai embora e enche o olho de areia. Vê se se liga e pisa em terra firme, que o céu é uma lenda, a realidade é o crime. Olha sua mãe e seu pai, vê se é justo que trabalharam tanto e nunca experimentaram luxo. E não me diga que luxo é coisa de boy, vai ser sempre orelha seca. Vamos pensar em nós, vai ser sempre um escravo com medo do chicote. Chega de ser bom, irmão, chega de ser loque, que essa grana suada dos seus tempos de carteira eu estouro na balada em apenas uma noite inteira. Que esperança o quê? Tá assistindo muita tela, a esperança de esperar. Ela morreu de velha, nem as crianças acreditam no velhinho sorridente, barbudo, bonzinho, com saco de presente. Não é de bala e chocolate, mas o mundo de ninguém. Abre a registradora, vai me dar o que tem. Quem é você? Pra pôr ordem, o mundo tá uma zona. Até Jesus pisou aqui, morreu e não deu conta. Não trata de fazer, vai, seu pé de meia não. Pra ver como é cruel, ver seus filhos no lixão. Eu roubo de quem tem, eu corro atrás do meu. Melhor do que ganhar dinheiro com o nome de Deus. Vidinha sem futuro, honesto, eu não quero pedir esmola, eu prefiro meter os ferros. Eu só vejo gente pobre e gente infeliz, que sofre no lugar de quem rouba esse país. Deixa eles vacilar e desfilar nos importados. Dei a voz se não parar, nós fura até blindado. Nós pode ser monstro aqui de time adversário. Ideia não enche a barriga, seu barco tá furado. Ah, mano, desacreditar. Você está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditar. Está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditar. Você está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditar. Está cavando seu próprio buraco. Do que adianta eu pagar de bandidão cabuloso e meter umas malas? Eu nunca fui criminoso, nessas ruas me criei, mó respeito pelos loucos. Sua cabeça é seu mestre e um cego não guia o outro. Quantas vezes subi o morro e fui tentado, te juro, faltou pouco pra passar pro outro lado. E quem de nós não queria um atalho pra vitória? E outros com neon escrever a sua história. E uma par de mulher admirando a sua foto, gritando seu nome, pedindo seu autógrafo. No auge da carreira, debaixo do holofote, era só um favelado. Quem matou? Pichote, repórter, urubu, nem morreu. Já sente o cheiro pra quem vive de desgraça. Favela é um prato cheio, nada que dá mais lucro que a morte de um irmão. Mais dinheiro, mas fábrica de arma e munição. Eis a criminolândia, é um trem desgovernado. E a maioria dos passageiros são os pretos favelados. Pô, é o abismo, é a próxima estação. Ódio gera ódio, apodrece o coração. Em cada barraco nasce um coração gelado. Homem que tinha fé, hoje tá andando armado. Mas o milênio já virou, chega de toma tiro. Internet na moral, que é arma de bandido. Eu entro em qualquer banco sem ser notado, e quando eles acordar, já era, foi roubada. E só falta um diploma pra ser profissional. E se eu rodar, vou tirar onda na cadeia especial. Mas pra ser sincero, não é bem isso que eu quero, não. Esse não sou eu, não é o que os meus pais me deram. Eu mostro pros meus filhos, olha os prédios, olha as casas. Tá vendo isso tudo? O mundo não te deve nada. E na simplicidade, os valores me encorajam. Envolvido até o pescoço, e pela causa eu tô de graça. Porque eu sou um emissário e não um mercenário que só pensa no dinheiro e tira os irmãos de otário. Homem de pouca fé, é oco, é frágil. E quando vai ao chão, se quebra em mil pedaços. Jamais vai entender o sentimento aqui dentro, que é capaz de lutar até o último momento em honrar os heróis que jurei lealdade e nunca se entregaram à mercê dos covardes que falava pelos fracos. Vamos ver quem é forte, liberdade pra nós até o fim, até a morte. Ah, mano, desacreditado. Você está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditado. Está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditado. Você está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditado. Está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditado. Você está cavando seu próprio buraco, mano, desacreditado. Cavando seu próprio buraco.